Como é que descreveria então esse trabalho nesse processo? Processo de paz. Podemos ficar só com esse suspiro. Eu acho que o suspiro é o mais... Não é preciso uma frase, é apenas um suspiro. O suspiro é de facto, a melhor expressão. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pull Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste episódio trouxemos o convidado Luís Barreiros para falar sobre a sua carreira diplomática e a sua vida enquanto embaixador. Passou por locais interessantíssimos, desde Maputo, durante a Guerra Civil, Bagdad, no Iraque, nos últimos tempos da presidência de Saddam Hussein, e em Havana, Cuba. Para além disso, esteve em Nova Iorque, nas Nações Unidas, foi cônsul-geral em Boston e trabalhou também para o processo de paz para o Médio Oriente. Enfim, um percurso muito interessante sobre o qual vale a pena prestar atenção. Espero que gostem e até já! Quer dizer, eu não sei o que seja o diplomata típico. Sim. O que é o diplomata típico? Não sei, eu não sei o que seja. Okay. Há um bocado a ficção. Já estamos ou estamos? Já estamos a regravar, Zé? Ah, já estamos. Ok. Quer dizer, é um bocado de ficção, a ideia formada de que os diplomatas são determinados tipo pessoas, uma elite, não sei o que mais. E depois há também outra ideia paralela de que não fazem nenhum. Sim, que vão viajar. Que vão viajar. Sim. E comem croquetes. Sim, por causa dos eventos, não é? Os canapés todos, sim. Essas são as ideias do diplomata típico. Eu não me enquadro em nenhuma delas. E às vezes apetece-me perguntar, sabe, quando dizem, vocês não fazem nada. Eu pergunto, olha, quantos de vocês é que já andaram pendurados no telhado a montarem uma antena para depois terem comunicações no sítio onde estão? Eu já tive que andar. Okay. Quantos é que já fizeram determinado tipo? Quantos tipo de pessoas é que fizeram isso? De maneira que, não sei o que seja o diplomata típico, ou o diplomata tipo. Eu sou um que a questão da vocação, nem nisso eu se calhar me enquadrarei. Porque nunca fez parte dos planos de ser embaixador? Nunca fez parte, quer dizer, nem assim nunca fez parte dos planos. Eu fui fazer direito porque não sabia bem o que é que havia de fazer. Então achei que direito era o que me dava mais coisas, mais capacidades para fazer ou mais instrumentos, bocadinhos para fazer outras coisas na vida. Depois, numa determinada altura, trabalhava, desafiaram-me mais que um colega, desafiou-me para ingressar na carreira diplomática. E eu, numa determinada altura, trabalhava num outro ministério, nos serviços jurídicos do ministério, e um dia entrou um funcionário com um monte de processos, assim, uma montanha deles. E o chefe chamou-nos a todos, aos cinco que lá estavam, ele incluído, que tinha 18 anos ou 20 anos daquilo, e começou a distribuir, como quem distribui cartas. E eu olhei para ele e pensei, quer dizer, eu daqui a 20 anos estou a fazer isto? Porque os processos eram todos mais ou menos idênticos. Eu vou passar... Eu disse, não vou. Vou mudar de sítio. E tínhamos afiado e havia um concurso de ingresso para a carreira. Vou fazer o concurso. Mas entrei para a carreira à experiência. Eu, não era eu só que estava à experiência, porque eu estava à experiência, porque era adido de embaixada e precisava lá estar 2 anos. E só ao fim de 2 anos é que seria confirmado. Eu também fui pôr a carreira à experiência, ver se me agradava, se gostava. E fui andando entretido, fui ficando e fui descobrindo coisas interessantes e fui-me entusiasmando com o que estava a fazer. De maneira que também não foi nenhuma vocação que eu tivesse vindo lá dos confins do tempo. Foi uma coisa que se foi formando ao longo da minha vida. Quais são as funções do diplomata? O diplomata é essencialmente que representar e defender os interesses do Estado. É isso que nós fazemos. Nas circunstâncias, às vezes agradáveis, outras vezes desagradáveis. E andamos com a casa às costas a vida inteira. Mas... Como é que é, então, o início de uma carreira de embaixador? Bem, uma carreira... O embaixador é o fim. Hein? Sim, sim, exatamente. Sim, sim, sim. Portanto, qual é a carreira diplomata? Tem que começar por soldado raso. Sim. mesmo por soldado raso. Para já, a carreira diplomática tem um dos exames de ingresso mais difíceis nas carreiras da função pública. Eu não vou aqui dizer que é o mais difícil de todos, mas é muito difícil. É muito difícil porque requer um excelente conhecimento do português. Eu vi nos dois últimos concursos a prova de português, e a prova de português era dificílima. Tem que ter um domínio de inglês. Faz sentido. Fluente. Deve ter um domínio do francês, pelo menos, também. Tem que saber direito internacional público e privado. Tem que saber um mínimo de economia, um mínimo que é bastante, de economia internacional, de teoria das relações internacionais, de história diplomática. Está aqui um vasto campo em que as pessoas têm que estudar e que se preparar para ingressarem na carreira, para depois serem um soldado raso, que tem muito trabalho e que é mal pago, mas pronto, mas é assim que se começa. Sim. E vai-se progredindo. Teve várias fases, ao fim de 2 anos é-se confirmado, por exemplo, hoje em dia é diferente do meu tempo, hoje em dia os exames são diferentes e depois de se entrar, logo depois dos exames, tem-se ainda um curso de 2 meses, 2 meses e meio, intensivo. O meu tempo era um bocado o learning by doing. Vais para aí e agora... Meter as mãos na massa. Agora meter as mãos na massa e tentar aprender como é que é. Agora já há um bocado mais de ensino teórico e prático. Ao fim de 2 anos é-se confirmado. E depois vai-se fazendo o trabalho em Lisboa, na Secretaria de Estado, vamos, uns tempos até que se candidata a postos. E depois os postos, olha, quer dizer, cada um candidatamos a 5 postos, os postos estão classificados. Uma questão de dificuldade de vida, não sei o que, e a segurança, são classificados em A, B e C. Candidatam-se a 5 postos, dos quais eu acho que há um que pode ser A e um que tem necessariamente que ser C. E depois é o que sai. qual é que, porque depois daquilo vai a um conselho, ou são, há uma lista de postos, há uma lista de candidatos, os candidatos apresentam as suas candidaturas e depois lá se vê o que é que sai. Eu sempre tive sorte nisso. Sim. Fui sempre ao posto que quis, quer dizer, enquanto me foi dada a possibilidade de me candidatar, eu fui parar ao posto que queria, que tinha pedido. Ok, porque depois há uma parte em que não há se... Há uma parte em que já é o ministro e o secretário-geral a nomear, pois já é outra coisa. Ok. Mas eu nos outros tive sempre sorte, mas também, primeiro posto, Maputo em plena Guerra Civil. E não havia assim uma fila de candidatos. Sim. Havia mais um. Sim. Pronto, esse foi logo o primeiro. E depois fiz. Mas então candidatou-se para esse posto? Candidatei-me. Porquê? Porque eu tinha estado a trabalhar. Eu entrei e colocaram-me naquilo que se chamava na altura repartição de administração, que era uma coisa que me tinha sido oferecida de um outro ministério para ser chefe e eu tinha recusado. Ali, colocaram-me ali e eu, pronto, comecei a trabalhar naquilo. E trabalhei e tornei-me um bocado um menino Zezinho que sabia tudo aquilo. Mas o menino Zezinho estava farto, eu não entrei para a carreira para ser um especialista de administração, de gestão de contas, coisas desse género, por outras razões. De maneira que eu disse, não, eu tenho que ir para um posto e tem que ser um posto daqueles, para já, que tenha peso na política externa portuguesa e em que eu não seja só o jovenzinho que faz a cifra e que trata da mala diplomática. Faço isso, mas vou ter que fazer outras coisas. E meti-me de cabeça. E obviamente havia um embaixador excelente nesse posto, de saudosa memória, chamado José César Paulo das Neves. E obviamente eu era assim uma figura que eu tinha muita admiração, e com ele eu queria ir, e pronto, e foi um bocado isso que me levou. E como é que foi então essa transição de cá para Portugal, para Maputo, em plena Guerra Civil? Foi mais pacífica do que aquilo estava à espera? Foi... Não, foi... A primeira coisa, quando eu cheguei à Guerra Civil ainda não tinha chegado a Maputo, ou antes, aos redores de Maputo, entrou em Maputo. Mas andou ali perto, ainda não tinha chegado a essa zona. O lado positivo. O lado negativo, eu cheguei no dia seguinte a uma tempestade tropical chamada Domuína. O que quer dizer que nós já tínhamos casas atribuídas, eu tinha uma casa no nono andar, que tinha água em todo o lado, exceto numa única divisão. E que mobília tinha, salvo erro, duas camas, ou dois sommiers, ou coisa do género, ou quatro sommiers, já me lembro bem, só havia um que estava seco. De maneira que foi. E água havia em todo lado, no chão, nas paredes, nas torneiras, não. Ah, pronto. Maneira, pronto, nesse aspecto foi. Sim. Pois, pronto, foi uma questão de me habituar às coisas. Sim. Então. Sim. E então qual foi. No que é que consistiu o trabalho por lá? Porque eu imagino que, havendo essa necessidade, então, de comunicar qual era o estado em que o estado estava, não é? Vocês estavam na primeira linha, não é? Não, estávamos na primeira linha da recolha de informações. Sim, sim. Informações políticas, sim. E outro tipo de informações que é outra gente que recolhe. E, de facto, nisso era, na altura, era o embaixador, havia um conselheiro, ministro conselheiro, que era o número 2, e depois dois secretários de embaixada. E tínhamos mais ou menos os trabalhos de secretários de embaixada, mais ou menos dividida as áreas de competência de cada um, e procurávamos ter informações. Porque era o mais júnior, não era provavelmente o mais novo em idade, porque eu entrei tarde, mas era o mais júnior, era um bocado, servia para ir aos sítios esquisitos, complicados e tal. Sim. Era solteiro, não tinha filhos, não tinha nada. De maneira que, quer dizer, com os devidos cuidados, mas ia assim em uns sítios, mesmo quando havia uma certa divisão geográfica, depois quando chegava ao momento, não sei quem está ocupado, podes ir tu, e eu ia sempre, não dizia que não. Não quer dizer que me agradasse. Pois, mas, sim, portanto não foi com falta de medo. Não foi dizer que me agradasse. Mas ia. Isso era uma coisa. Outra coisa, porque, enfim, a guerrilha passava-se muito no interior do país, na parte norte, e eu tinha umas grandes ligações. Dizia o embaixador na brincadeira, deve ser por seres ateu. Tinha umas grandes ligações com os padres e com as freiras que vinham a Maputo e depois tinham conversar comigo. E eu ia recolhendo informações sobre coisas que se passavam, movimentos da então guerrilha, das situações das populações locais, de portugueses que viviam, porque há sempre um português a viver num sítio mais recôndito. Ah, sim, há um português em... Há lá um português. Sim. Há lá um português e não sei lá nenhum. É preciso ver uma coisa que a gente descobre logo que é lá um. Sim. E pronto, foi um bocado isso com que eu andei a fazer isso, quer dizer, e também trabalho, algum trabalho consular, algum trabalho muito pouco, porque essencialmente havia dois consulados gerais que cobriam esses assuntos. Mas por vezes eu tinha que ir a zonas do país que eram da área consular, por exemplo, do consulado da Beira, e as pessoas caíam em cima de mim, a querer coisas e tal. E eu, quer dizer, não podia substituir-me ao cônsul, mas recolhia as informações. Sim. E depois transmitia-lhe o que é que se passava, o que é que se perguntava, quais eram os anseios e as preocupações e tal. Qual é que era a prioridade, então, de um diplomata numa situação dessas? As prioridades são muitas, variam muito conforme as circunstâncias. Sim. Pode ser recolher, pode ser ter que dar mais apoio à população, à comunidade portuguesa. Veja agora o que se passou na Beira. Não, sim, sim. Nessa altura, sim. A grande preocupação é dar o maior apoio possível. Foi as campanhas de vacinação, foi tentar recuperar o edifício do consulado, porque aquilo tinha sido destelhado, coisas desse género. Foi atividade, houve colegas meus para lá, jovens colegas meus para lá, uhum. Fazer esse tipo de trabalho, carregar os computadores para o outro lado, é. Montar um sistema informático, pôr aquilo tudo a funcionar e apoiar as pessoas na documentação que precisavam, nos apoios que precisavam, na campanha de vacinação, é muito importante. Sim, muito importante, sim, sim. Mas é que os trabalhos são... O diplomata tem que ser sempre... Versátil, multifacetado. Tem que saber fazer ou descobrir como é que se faz, sim, tudo e mais alguma coisa, sim, incluindo os croquetes. Os croquetes, pronto, sim. Croquetes. É uma boa agenda. Incluindo os croquetes, que às vezes as pessoas pensam que, não, que as recepções são uma coisa muito agradável. As recepções são trabalho. As recepções, às vezes, vamos para as recepções pelas pontas dos cabelos. Mas temos que ir. Sim. Temos que ir porque, ou porque uma questão de representação do país, ou porque temos, isso sempre, mas também, ou porque, não apenas porque temos a representação de alguma coisa especial, ou porque temos, há uma relação especial com o país que organiza a recepção, e temos de lá estar, ou porque temos necessidade de conversar com os outros colegas, outros colegas de outros países, sim, trocar informações, recolher informações. Porque, por outro lado, porque se calhar... Porque é o desenvolvimento, enfim, as redes de informação, os networking todos, também se fazem muito nas recepções. De maneira que a recepção, eu entrei em muitas recepções, pedi um copo de água e andei com o copo de água o tempo todo punha uma rodela de limão para fazer conta que era um gin tónico. E andava por ali fora, o que eu andava era a conversar e a recolher informações, conforme o local onde eu estava e o colega, porque há sempre umas pessoas que estão mais informadas que outras, ou que têm embaixadas maiores, ou que têm relações especiais com os países, ou é que esse é o grande trabalho. E também deixa ouvir os dois lados da moeda, não é? Sim, deixa ouvir muita coisa. Sim, muitas vezes, não alguns países, não em todos. Não, então, quer dizer, há países em que isso é muito difícil fazer. Mas há muitos países, num país, digamos, democrático, normal, posso encontrar não só membros do governo, como representantes da oposição, com quem me interessa conversar. Faz todo sentido. Sim, sim, não sim. É em alguns países onde eu estive, que não havia disso. Pois. Mas, ou antes havia, mas era clandestino. Então, quanto tempo é que ficou lá em Maputo? No Puto fiquei 4 anos. 4 anos. E desses 4 anos, houve assim algum momento mais caricato, digamos, que se lembra? Tirando as freiras. Não, era caricato. Não, houve... Eu fui para a região centro do país, porque tinha havido... Havia lá uma comunidade que estava, um grupo de uma das empresas de construção civil que estavam lá a trabalhar. E isto, acho que era uma construção civil, ou têxtil, já não sei o que era. Sim. Até me lembro o que era. Sei que estava lá uma indústria. Um grupo de portugueses com as famílias. Sim. E tinha passado uma... Isto estamos a falar nos anos 80. Os dois blocos separados, etc. Sim. Cortina de ferro, essas coisas todas, muro de Berlim. E tinha passado por lá, aparentemente, uma coluna daquilo que era na altura a guerrilha, que era a RENAM. Agora é um partido político normal, mas na altura era um momento de guerrilha. Teria passado. Bem, o que aconteceu foi que chegou um avião e todos os tipos que lá estavam, que eram da República Democrática Alemã, da RDA, foram todos metidos no avião, e um ou dois aviões desapareceram. Foram todos embora. E os portugueses chegaram. Ficaram preocupados. E como isso era na área consular da Beira, mas como o consul-geral da Beira não tinha acesso para ir lá, e eu tinha que ir, de qualquer maneira, à região centro, por outra razão qualquer, fui lá. Essa terra que ficava bem lá longe. E pronto, ia, o governador arranjou-me um transporte, num avião, um aviãozinho, um tec-tec e tal. Vinha um tipo do governo provincial buscar-me o hotel, e quando olhou para mim, assim para mim, porque eu estava com uma camisa de polo, e ficou assim com o ar: tenho que ir de casaco? Convinha, era melhor. Eu lá voltei para o quarto, pus uma camisa, uma gravata, um casaco, com calor, e lá fui no teco-teco. E quando aquilo era uma pista de terra batida, quando começa a descer o avião, eu começo a olhar, e tinha um hangar, que era o aeroporto, e depois tinha uma quantidade de gente em fila. Era aquilo que em Portugal se chamavam as Forças Vivas da Nação. O representante da polícia, o representante das Forças Armadas, o representante dos bombeiros, o representante do primeiro secretário provincial, não, distrital, estão lá todos. E eu, que ia à espera de tudo, menos disso, de repente vi-me ali a cumprimentar toda a gente com um ar muito sério e muito... de completar das minhas funções, quando eu estava à espera de encontrar uma quantidade de portugueses preocupados enfim, a terem a catarse, que era barrarem comigo e discutirem como é que vocês fazem, que não estou a fazer nada. Mas não, tive aquela cena um comitê de recepção, que eu achei imensa graça, fiquei um bocado encavacado, mas pronto. E depois lá me levaram, era o que ele chamava uma viatura oficial para me acompanhar. Coitados, naquela altura, no estado em que estava Moçambique, o carro era assim um bocado... Era o que havia um bocado e tal. Mas pronto, era o que havia, e eles fizeram todo o possível. E depois tive a reunião com a comunidade portuguesa, e foi assim, uma hora de catarse. Não me bateram. Não me bateram. Estava lá perto. Não. Não, me bateram, mas me berraram, discutiram, não sei o quê, e porque e os aviões, e foram os RBA foram e tal. Foi uma hora em que eu tive, aguenta-te, ouve e tal. Mas ao fim de uma hora, começava, aquilo acalmou, conversámos e acabamos a reunião com eles. Mas então vai-nos mandar uns livros para a gente montar uma biblioteca. Já não queriam ir embora, já queriam era montar uma biblioteca. Mas é que já passou, mas tive que aguentar talvez os 45 minutos de catarse primeiro. Pânico. Deitarem cá para fora toda aquela angústia, aquela ansiedade, completamente compreensível. Claro. E o meu trabalho era ouvir e tentar acalmar, mas depois, passado um bocado, já era palmadas nas costas e manda-nos os livros. Nós queríamos, então era bom que tivesse aqui uma biblioteca e tal, arranjem o que é que podem arranjar. Já tinha mudado tudo e correu tudo bem. Ótimo. Essa foi uma das várias, Pois, nesse aspecto, eu imagino que o trabalho também envolve muito escutar preocupações, ser quase tipo um bocadinho o confessionário de muita gente, porque, digamos, é uma comunidade de pessoas que está fora de um lugar de conforto, não é? As funções variam muito. E se eu estava a exercer uma função consular, que não era propriamente aquela que eu tinha, mas nas funções consulares nós temos muito isso. De ouvirmos as preocupações, as descargas emocionais, dar o apoio que é possível, isso faz parte, e foi uma coisa que eu fiz. E depois eu também tive a minha fase consular autêntica, porque fui cônsul geral em Boston durante 4 anos e meio, e devo ter feito as... eu saí de lá com o carro que tinha 70 mil quilómetros, carro que eu comprei, meu, e deve ter feito para aí 50 mil, passear aí a jantares da comunidade, a ouvir, a fazer discursos, às vezes no mesmo dia. Sim. Havia dias em que eu comia a sopa numa cidade, fazia um discurso, metia-me no carro, ia para outra cidade e comia o prato principal no outro, e fazia um discurso. E eram sempre mais ou menos os mesmos, porque as mensagens... E depois ia tomar, comer a sobremesa e tomar o café ao outro lado e fazia o discurso sempre com a mesma adaptação, porque a mensagem era sempre a mesma. É essencialmente a mesma. Integrem-se, participem... mas andava a correr de um lado para o outro. Pois, exato. Ao menos dava asa a uma alimentação muito variada. Era muito variada. Não. Okay. Eram todos bastante parecidos. Mas enfim, o local é que era variado. Pronto, ao menos isso. E a companhia era variada. Claro. Mas pronto. Claro. Diria uma coisa: foi uma excelente experiência profissional. Sim. Fiquei com um respeito pela comunidade portuguesa expatriada que... Então, mas porquê? Porque havia as capacidades de trabalho daquela gente, a dedicação. Não são perfeitos. Levam com eles o paroquialismo e as capelinhas todas. Ah, sim, sim. Mas têm umas capacidades de trabalho, uma dedicação, umas preocupações com a educação dos filhos que é admirável. E muitos deles conseguem subir na vida de uma forma espantosa e mantêm sempre as raízes. Portanto, não se esquecem de onde vêm. Não se esquecem de onde vêm e fazem as coisas. Lembro de uma vez de uma festa, eventualmente não ser religioso, às vezes tendia muitas vezes a organizar festas nos salões paroquiais, porque era território neutro. Sim, eles sim. iam todos, sim. E não eram da ilha daqui ou da ilha daquela, da freguesia daqui ou da freguesia. Era a igreja. Sim. E lembro-me uma vez de uma festa muito grande, depois acabou, e o padre veio e protestou, estava com razão, que havia umas coisas sujas e era preciso limpar. E ficaram assim um grupo a limpar. Limpar no chão e não sei o que mais. E eu, a certa altura, olhei, eu fiquei também para trás, com a minha mulher. E a certa altura eu olhei e disse: quantos milhões de dólares é que estão aqui? Porque os três ou quatro que estavam ali a trabalhar, todos eles tinham começado de baixo e todos eles valiam, nessa altura, muito dinheiro. Mas continuavam apoiar a igreja, apoiar a banda, apoiar o clube, os diversos clubes. Que giro. Achas que esse tipo de... Agora com este novo êxodo de portugueses a ir para fora, acha que houve aí alguma mentalidade a mudar da comunidade portuguesa? Não, esta comunidade portuguesa... Eu confesso que não lidei muito com esta comunidade portuguesa. Confesso que não lidei muito, lidei muito pouco com esta comunidade, porque isto é uma comunidade recente. Com esta não lidei. Esta é obviamente diferente, porque ela sai daqui já uma comunidade culturalmente diferenciada, com níveis de educação ou níveis de escolaridade elevada, de formação académica, etc. É uma comunidade completamente diferente. Eu estou a falar de comunidades que saíram de zonas rurais, de repente, para a cidade. E, inclusive, a falarem, usavam termos que tinham aprendido só em inglês. Não gosto nenhum conhecido em português, porque não existia. No seu léxico normal não existia aquela terminologia. Esta é completamente diferente. Ora, eu também lidei com outra comunidade diferente, que foi, quando estava em Boston, com a comunidade dos estudantes de pós-graduação e de doutoramento que estavam em Cambridge, Massachusetts. Sim. Em Harvard, no MIT, nessas coisas, e aí esses eram diferentes, as necessidades eram outras, conversas eram outras, as coisas que se faziam em conjunto eram outras. Sim. E outro dia eu ouvi com graça o seu ministro do Ensino Superior, de Ciência e Tecnologia, mas ele não completa, referir-se à rede dos pós-graduados, né, pelo mundo fora, e que ele tinha feito parte da primeira reunião que se fez, e eu também fiz parte dessa primeira reunião. E eu obtive, essa reunião teve lugar fisicamente em Harvard, salvo erro, ou no MIT, mas depois tinha ligações por vídeo e não sei o quê, para outros sítios, com outros contactos, e veio gente de fora. Mas eu ajudei muito aquele grupo que estava ali, da Harvard, MIT, na organização daquilo e na presença do então ministro da Ciência, que era o Mariano Gago. Foi lá. Esse então, quando esteve em Boston, isso foi a seguir a Maputo, não? Não, a seguir a Maputo foi para Nova York, para as Nações Unidas. Ah, ok. É um salto completamente diferente. Mas não foi por candidatura também? Foi, mas houve várias coisas e que não vale a pena aqui contar, mas foi, eu apresentei uma candidatura na qual estava incluído Nova Iorque. Portanto... E de repente, como mesmo Nova Iorque. Portanto, e depois desse trabalho em Nova Iorque, nas Nações Unidas, que eu imagino que tenha levado algum tempo. Estive lá 3 anos e... Sim. E depois, foi um trabalho, sobretudo... Foi um trabalho completamente exaustivo. Imagino que sim. Porque trabalhava na área económica e desenvolvimento, que era uma comissão que sozinha, no primeiro semestre sozinha, tinha mais reuniões que as outras todas juntas. Ok. E por exemplo, nós tínhamos, na altura eram os 12 da comunidade europeia. Eu lembro de estar sentado na mesa nas reuniões de coordenação e cada vez que mudávamos de assunto, estávamos a tratar um assunto, depois mudávamos, e eu cada vez que levantava a cabeça tinha um alemão diferente na frente. Tipo, eles iam mudando de assunto, mudava o alemão. Sim. E do lado português era eu. Mas porquê? Porque havia vários comitês e nós... Não, a mesma comissão trata diversos assuntos e... A dívida, a ajuda ao desenvolvimento, não sei o quê, várias coisas, não é? Nós tínhamos questões polivalentes. Questões ambientais, a pesca, de não sei o quê, de alto mar. E os alemães iam, cada um tinha as suas coisas. E o português era um que tinha tudo. Não era o único, não é? Sim. Mas só havia mais um, que era o grego. São povos que são conhecidos pelos enrascados, não é? Tinha que improvisar. Dava uma trabalheira enorme. Mas fez. Sim. Depois disso voltei para Lisboa, vim trabalhar em Lisboa. Eu não sei se foi resultado da minha experiência de Maputo. Tinha uma excelente relação com os países africanos e com os de língua portuguesa mais ainda. De tal maneira que nós juntávamos todos os dias para tomar café nas Nações Unidas, a seguir ao almoço, e à meia da tarde o cabo-verdiano, o angolano, o guineense, estávamos sempre juntos. E às vezes apareciam outros africanos e ficavam assim a olhar para nós com um ar: que é que eu estou a fazer todos juntos? Que é que está ali o europeu a fazer ali naquilo? Mas nós fizemos a nossa CPLP, tínhamos a nossa CPLP. Pequenina, mas por causa dessa relação, eu trabalhei muito com os outros países africanos, em coisas que nem interessavam o país, candidaturas e tal. E depois voltei para Lisboa e juntaram as duas coisas, multilateral e desenvolvimento multilateral e africanos. Okay. E estive assim a trabalhar nisso durante uns anos. Sim. Até que disse: bem, antes que vou tentar outra coisa, que é para não ficar a experimentar outra coisa. E foi quando eu me candidatei a Boston. E pronto, fui para Boston. Depois desse, projeto, para Boston, já estamos a nível de comandante, já não estamos... Não, estamos assim a nível de... Aqui, conselheiro de embaixada, logo a meio da... Uma espécie de... Talvez o major. Ok, o majorzinho, sim. Já comandamos assim algumas tropas, mas... Já tem um escalão. O conselheiro de embaixada é, de facto, o grau intermédio da carreira que define muitas coisas e que separa um bocado de águas. Teve muitas fases. Sim. No meu tempo, por acaso, o concurso para conselheiro de embaixada era mesmo um concurso. Com provas, entrevistas, etc. Hoje em dia é um concurso, mas é menor. Vinham os colegas que estavam no estrangeiro, tinham que se apresentar em Lisboa, tinham que se apresentar, não eram chamados para fazer isso. Sério, custava uma fortuna. Isso acabou, mas continua a haver um concurso, mas é um concurso, é mais mais só papel, menos entrevistas. Mas pronto, foi essa fase. Depois o outro salto é a passagem de conselheiro para ministro plenipotenciário, que é a partir daí que se pode ser nomeado embaixador. Então, qual é a função de um conselheiro? O conselheiro... É conselhar. Não, não é conselhar. Não, a função de um conselheiro, normalmente, um conselheiro que está em Lisboa, é um... tenta ocupar cargos de diretor de serviços, se houver, ou equiparados, mas é essa mais ou menos a função. Logo, já está a chefiar, normalmente está a chefiar já um serviço do Médio Oriente e greve, se for uma questão na ordem política, por exemplo, ou na América Latina, ou dizer. É imposto, já se candidata, por exemplo, os lugares de consul-geral só podem ser ocupados por um primeiro secretário muito antigo, tem que ter, não sei quantos anos, primeiro secretário, ou um conselheiro de embaixada. E há outros cargos em que é um conselheiro de embaixada antigo ou um ministro plenipotenciário de segunda classe. Para balançar. Para balançar, são cargos que já estão destinados a determinadas categorias. Sim, para ter também um leque variado de... Não só para ter um leque variado, mas porque as funções já requerem, sim, uma experiência acumulada de anos. Sim, E qual foi o maior desafio em Boston? Portanto, tirando... Não, o maior desafio em Boston foi, de facto, foi trabalhar com a comunidade portuguesa e tentar ajudar, apoiar a integração da comunidade portuguesa na sociedade americana. Porque chocava-me imenso se houvesse portugueses a viverem há 30 anos e não tinham um único documento americano que não tinham direito a eles. Quer dizer, documento americano, quer dizer, tinham a chamada Green Card, a autorização de trabalho, mas não tinham, mas podiam ser cidadãos americanos e não eram. Podiam votar nas eleições e não o faziam. Okay. Esse foi um trabalho que tive que fazer. Depois outra coisa na qual ocupei o último ano e meio que lá estive, os últimos dois anos, foi tentar organizar uma associação empresarial dos empresários portugueses. Não podia ser, porque a lei americana não podia permitir que se extinguisse. Mas havia assim uma coisa que tinha ali o português, que identificava aquilo com os empresários portugueses. Desde... foi apoiá-los, incentivá-los a fazer, primeira coisa, explicar-lhes, enfim, ou sensibilizá-los para as vantagens, depois apoiar na redação dos estatutos. Informar. Sim, informar. Aliás, essa dificuldade, então, de integração da comunidade portuguesa, era por uma falta de informação ou era... Não, não é falta de informação. Para já é muitas vezes a falta de prática de participação política cá. Repare que nós estamos a falar de comunidades portuguesas pré-25 de Abril, a maioria delas, essas, sem participação nenhuma. Política. Dar-lhes essa noção, fazê-los sentir essa necessidade e tal. Acho que era essencialmente isso, era levá-los a sentirem a necessidade e a explicar-lhes as vantagens de terem uma participação ativa na vida política das zonas onde viviam. Acha que, aliás, isso é uma questão grande para a taxa de abstenção que nós temos? Só aqui um à parte. Não sei se não é essa tradição de, digamos... de não envolvimento nas nossas... Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu vivia em Nova Iorque, essa altura, quando estava em Nova Iorque, e vivia numa rua que ia dar ao rio. E a certa altura, o mayor de Nova Iorque discutiu, o mayor ou o governador, já não sei, um deles, discutiu a hipótese de... havia uns atracadores que não eram utilizados, usar esses atracadores para... e havia sobrepopulação nas prisões, nas cadeias, para fazer umas cadeias flutuantes, uns navios flutuantes que serviriam de cadeia e que estavam atracados ali. Aquela população toda do meu bairro, sim, saiu tudo para a rua a protestar, abaixo assinados por todo lado. Eu explicava que não podia assinar nada, porque era estrangeira, era diplomata, mesmo moras aqui, tendo interesses, mas não posso. Estou proibido de fazer isso, eu não posso participar. Mas em Portugal isso aconteceria? Talvez agora alguém se queixasse na internet. Talvez agora começasse a haver por internet movimentos desse género. Agora, movimentos cívicos dessa ordem, das pessoas virem ordeiramente, a recolher assinaturas e coisas desse género, não me lembro. Portanto, já é uma tradição que já vem de... Já é uma tradição que vem de muito trás. E a nossa tradição do deixa andar, alguém toma conta de nós, também, infelizmente, também já vem de muito trás. Uma questão que também gostaria de perguntar era... Será que a própria sociedade americana deixa uma pessoa assimilar-se totalmente? As coisas nos Estados Unidos? Sim, sim. Ah, mas isso é um problema interno dos Estados Unidos. Sim, sim, lá está. Isso é um problema interno. Sim, sim. Eles podem ter a sua opinião, eu também terei a minha, mas é pessoal e não posso transmitir. Ok. Pelo menos enquanto tiverem funções, não posso. Ok. Mas. Vamos cá ver. A sociedade americana tem muitas faces, a história da sociedade americana. Há muitos Perrys que eram Pereiras, mas não estamos a falar de Pereiras na segunda metade do século XX, estamos a falar de gente anterior. Sim. Houve gente que, para se integrar, teve que mudar o nome, deixou de ser Perry, passou a ser Pereira, deixou de ser Silva, passou a ser Silver, e muitas vezes até mudaram de confissão religiosa para se integrarem, porque não podemos ignorar que há também uma discriminação nos Estados Unidos, aquela, um certo preconceito anglo-saxónico que existe. E muitas vezes as comunidades, quando se integram, excluem ou tentam discriminar as que chegam de novo. Por exemplo, na zona de Boston, na zona de Massachusetts, uma das grandes comunidades é a comunidade irlandesa. Mas a comunidade irlandesa, no século XIX, teve grandes dificuldades. Dificuldades, exatamente, sim, sim. Já foi muito mediatizada. Pois, sim. Teve grandes dificuldades para se integrar. Nas lojas, punha-se uma coisa que dizia N-I-N-O, N-O, que quer dizer No Irish Need Apply. Quer dizer, não vale a pena, se és irlandês, nem vale a pena tentares candidatar-te ao emprego, porque aqui não. Ok. Demorou muito. Sim. Hoje em dia a comunidade irlandesa tem um peso político, e não é só por os Kennedys. Sim. Os Kennedys tiveram ao contrário, os Kennedys chegaram lá porque a comunidade passou a ter, muito grande. Bom, há essas dificuldades. Na comunidade portuguesa, há uma coisa que eu acho, na minha experiência, havia uma coisa muito interessante. Há uma coisa que, deixe-me voltar atrás, se calhar não viu isso. Houve uma série de televisão americana que se chamava Roots, Raízes. Sim. Tipo, buscavam as raízes. Essa série teve uma grande influência nas pessoas. E eu vi, encontrei alguns segunda geração a negarem a origem portuguesa, mas menos. E de terceira geração a irem buscar a origem portuguesa e a afirmarem as suas raízes. Às vezes já não falando português, mas a irem buscar as raízes portuguesas. Porquê que... Porque foi um bocado essa influência, de descobrir as raízes e deixar de ter vergonha de... De onde é que se vinha. Pelo contrário, passar a ter orgulho no que se tinha. Por outro lado, Portugal tinha mudado bastante. Sim. Também havia razões para ter orgulho em Portugal, no que era Portugal. Mas vi muita gente, estava a pensar, era o diretor de uma grande companhia de seguros, de saúde, na zona de Massachusetts, que estava reformado e foram buscar outra vez. E eu fui visitar, ele chamava-se Perry, não, Ferry, e disse-me, E eu, as minhas filhas estão muito zangadas comigo, porque eu registrei-as com o nome de Ferry, que era Ferreira. O nome com que o meu pai sempre me disse que era o meu nome, mas ele era Ferraz. Ferraz, ok. E elas que insistem que eu devia mudar o nome e passarmos a ser Ferraz. Mas era já a terceira geração. Exato, exato. Engraçado. Também, se calhar, porque lhes dá alguma originalidade. Sim, lhes dá-lhes uma identidade. Sim. Dá-lhes uma identidade. Porque lá está, é uma coisa também muito americana, não é? Há pessoas a dizer, eu sou parte irlandesa, parte holandesa, não é? Portanto, imagino que quem agora é esta nova geração queira ir buscar... sim, eu venho de um país de descobridores. Não é, não tem. E eu sou parte portuguesa, depois tem muita vida, a religião tem muito peso nisso. Claro. Parte portuguesa, parte irlandesa, encontra muitos. Sim, imagino. Que é nos católicos. Sim. E depois de Boston? Depois de Boston, estava eu convencido, porque me candidatei a vários postos e tinha sido convidado por um embaixador para ir para a Universidade. Estas candidaturas, peço desculpa estar a interromper, estas candidaturas apareciam sempre de 4 em 4 anos? Não apareciam. Elas aparecem anualmente. Ok. Agora, as pessoas é que só se podem candidatar, sabem, eu só me posso candidatar ao fim de... Se eu estou em Lisboa, só me poderia candidatar ao fim de 3 anos em Lisboa. Até lá não aparecia, não é? Okay. O meu nome não aparecia. Sim. Então, no estrangeiro, era mais coisa, só ao fim de 3 anos é que eu me podia candidatar. Uhum. Pronto, eu candidatei-me para um determinado posto, candidatei-me para 2 ou 3 postos, mas tinha o convite do embaixador para um determinado posto. Só que aqui em Lisboa acharam que eu era preciso, imprescindível. E pura e simplesmente, como eu dizia, they hijacked me, raptaram, desviaram-me em pleno voo. Pensava que ia para um lado, afinal. Eu vinha para um lado e vim parar a Lisboa. E cheguei a Lisboa e disseram, então, vim parar a Lisboa, não, fica-se para nomear, me equipararam-me, puseram-me chefe de uma coisa, não sei o quê, chefe de uma unidade especial, equiparada a subdiretor-geral, e com as funções, processo de paz de Médio Oriente. Uau. Coisa que eu sabia mais ou menos tanto como qualquer outro cidadão interessado que lesse os jornais, mas de resto, de maneira que foram, primeiro, três meses de estudo intenso do que é que se passava na União Europeia, não sei o quê, ir às reuniões da União Europeia, ver quais eram as linhas e tal, e depois fazer aquilo durante, para quê? Para a presidência portuguesa. Pronto, foi o que eu fiz a presidência portuguesa a tratar do processo de paz no Médio Oriente, que infelizmente é uma matéria que continua... Pois, eu ia lhe perguntar como é que agora encara o facto de esse processo, não quero ser demasiado rude, mas parece que é uma coisa que está sempre em águas de bacalhau. Havia alguém que dizia que aquilo tem várias coisas, mas aquilo era demasiado processo e pouco paz. Tinha muito processo das coisas processuais, mas é preciso vontade política. E numa determinada fase houve alguma vontade política dos dois lados em avançarem, mas infelizmente essa vontade política passou rapidamente e pronto. Mas ao mesmo tempo não se coibiam, não paravam de determinado tipo de coisas. Maneira que aquilo continuou sempre a arrastar-se. Teríamos chegado a um ponto em que até é conveniente para certas partes esse processo político, esse processo de paz estar ainda... não resolvido? Ouça, em qualquer situação há sempre alguém que ganha. Há sempre alguém que consegue tirar proveitos de uma situação, não é? Sim. Até o facto de haver uma não situação. Até o facto de... Há alguém que consegue ganhar Pode não estar a ganhar politicamente, mas pode ganhar financeiramente. E qual foi, então, a maior lição tirada daí, desse? A maior lição foi, foi, primeira coisa, muita paciência. Pronto. Ouvir muito. Sim. Ouvir sim. muito. E depois perceber que só é possível quando houver uma certa alteração de mentalidades. Quando houver menos interferência de fora e uma certa alteração das mentalidades, entende? Porque os dois lados veem-se, olham-se como as grandes vítimas do outro. E, de facto, não são assim... Quer dizer, são vítimas. Sim. Mas são os dois vítimas. E são vítimas do outro e vítimas de si próprias. De maneira que é um processo que se vai arrastar muito tempo e vai arrastar-se muito tempo e vai envenenar muitas das... toda aquela região. Toda, e depois para o nosso lado também. Claro. Até o mais preocupante, eu imagino que será o facto de agora está a aparecer uma geração que... tem esse conflito historicamente, ou seja, nasceu dentro desse conflito... Não, obviamente, dá para ser uma geração, um tipo... Eu tenho 70 anos, se eu fosse... Não parece já agora. Se eu fosse palestino ou palestiniano, tinha grandes hipóteses de ter nascido num campo de refugiados. Pois, e não conhece outra realidade. E não conhecia outra realidade. E depois tinha o mito do que era a Terra, quando era antes e tal, tal, tal. Depois também são os mitos todos. Os mitos da terra, das terras prometidas vêm por todo lado. Mas de qualquer maneira havia isso. E há gente ali que nasceu... nasceu assim e a geração nova que nasce a sofrer as consequências de um lado a sofrer as consequências de ataques, do outro lado a ter também ataques e a sofrer as consequências de uma crescente militarização da sociedade, de crescente influência das religiões. Nós estamos a andar para trás em muita coisa. As guerras de... Eu já estou a divagar, mas já estou a filosofar. Mas, de facto, estou a ver muito aquilo que eu pensava que se tinha acabado, que eram as guerras religiosas. Estou a vê-las aí... Começam a aparecer. Talvez também porque as próprias ideologias políticas começam, se calhar, a perder força? Se calhar começam a deixar-se... Não, deixaram de... Algumas delas deixaram de dar satisfação às ansiedades das pessoas. Sim. E cavalgam a necessidade religiosa que as pessoas têm. Respondem a uma necessidade emocional, não é? Pois. Não é que... Aquela parte mais catártica. Vou só dar um exemplo. Antes da Primeira Guerra do Golfo, tinha um colega meu que estava em Bagdá e ele dizia, cada vez que o Saddam Hussein, aparecia a notícia que o Saddam Hussein tinha ido visitar uma mesquita, nós já sabíamos que nos dias seguintes ele ia visitar uma igreja cristã e ia visitar uma sinagoga. Nos anos 2000, porque a seguir ao processo de paz eu fui para Bagdá, nessa altura... O Saddam Hussein já cavalgava a questão religiosa. Enquanto ele antes tentava pôr numa posição laica, a tentar colmatar as falhas todas, não é? Sim. Agora já montava, cavalgava mesmo já uma posição religiosa e via-se infiltrações religiosas de maior fanatismo religioso, via-se na juventude. Portanto, como é que descreveria então esse trabalho nesse processo? Processo de paz. Podemos ficar só com esse suspiro. Eu acho que o suspiro é o mais... Não é preciso uma frase, é para o suspiro. O suspiro é de facto a melhor expressão. Apanhámos o suspiro, certo? Ok, obrigada. E então, depois desse processo de paz, foi depois, para Bagdá? Depois do processo de paz, tivemos uns tempos, depois fui para Bagdá. Sim. Reativar a embaixada, chegar à embaixada, e lá, por lá fiquei. A experiência, passando tudo, por tudo. Sim. Pelo tempo, os últimos ano e meio do Saddam, sim, a presença americana em força e depois o primeiro governo, a primeira governação iraquiana. Como é que... Porque lá está, quando as pessoas pensam Bagdad, Iraque, pensam um terreno extremamente hostil. Também, digamos que o mediatismo dos últimos anos não tem ajudado. Como é que foi então essa transição? Quer ver, quando eu cheguei lá não encontrei essa hostilidade. Eu sabia perfeitamente, o Saddam Hussein tinha qualquer coisa como 5 polícias secretas com mandatos que parcialmente se sobrepunham. Mas nem que eu sabia que tinha sempre 3 pessoas a proteger-me. Okay. A verem o que é que eu estava a fazer e a verem o que é que os outros estavam a fazer. Sim. Não é que eu falava com as pessoas... Também sabia que não podia entrar em muitas conversas com os iraquianos, porque eles podiam sofrer consequências disso, mas havia uma certa... havia muitos que vinham conversar comigo, eventualmente, para também tentarem sacar, tirar naves da púcara, mas tinha... e infiltrarem-se em certos meios, mas... não senti nenhuma agressividade, nenhuma hostilidade, dei muito bem. Eu estou a falar na primeira fase. Senti assim, que estava sempre vigiado. Sim. Uma vez que eu me perdi à noite a guiar, depende, entrei por um sítio onde não devia ter entrado, porque ia um dos diversos palácios do Saddam. E de repente dei por ela, fiz meia volta, saí, passei por um checkpoint, e eles... mandaram parar e começaram a vociferar comigo em árabe. O meu árabe era muito limitado, só dava para dizer quem é que eu era. E estava eu naquela explicação e para um carro e há um tipo que abre a janela e diz-lhes as mesmas coisas quaisquer em árabe e depois diz-me: embaixador, onde é que quer ir? Em português? Para tal parte. Não, é em inglês. Em inglês. Se para tal parte. Ah, então siga-me, porque depois vai até ali e depois vai para o seu país. Muito obrigado. GPS. E se enganei-me, ia virar, enganei-me. Tá, onde é que quer ir? Para tal parte. Era, obviamente, um rabarato que me estava a acompanhar, sim, e a vigiar. Eu imagino, deve haver assim algumas situações de... bastante caricadas até para essas pessoas que têm esse trabalho, que é tipo, para onde é que este se vai meter? Não sabe onde é que está. Está parvo. Ah, vou ter eu que ir desabar aquilo. E então, mas foi nessa primeira fase e na outra? Nessa primeira fase. Depois, na outra fase, eu continuei a não sentir hostilidade das pessoas. Agora, a situação passou a ser muito mais perigosa, não é? Porque havia ataques, havia carros-bombas, havia bombas nas mesmas de estrada. Eu depois disso, depois de ter saído do Iraque, a guiar nunca passava por cima de um saco plástico. Sim, sim, sim. Um saco plástico. Via qualquer coisa na estrada que não devia estar na estrada e eu desviava-me. E qual foi maioritariamente então as funções nesse posto? Imagino que seja um bocadinho tudo no mesmo, não é? Era tudo no mesmo, quer dizer, não tinha a parte consular, porque não havia comunidade portuguesa. Sim. Não havia? Não. Ok. Havia... Então não há um português em todo lado? Não. Não, havia 3 senhoras. Ah, ok. Havia 3 senhoras. Uma trabalhava na embaixada. Ok, pronto. As outras 2 apareciam lá, mas não... Quer dizer, não precisavam de grande coisa. Não precisavam. Okay. Uma vivia entre Bagdá e Amã, mas é que tratava das coisas em Amã, pronto. Ok. A outra estava ali um bocado perdida. Essa é que precisou mais de ajuda. Mas não eram 3, eram 4. Havia 2 que precisavam de ajuda. Uma que estava todas mulheres? Todas mulheres. E todas com histórias completamente diferentes. Uma, a que trabalhava na embaixada, era enfermeira, tinha emigrado para a Inglaterra, e em Inglaterra conheceu um jovem oficial da Força Aérea iraquiano que estava a fazer um curso e casou com ele. Depois o dito jovem oficial iraquiano, com o passar dos tempos, acabou por ser um bocado afastado porque era curdo. Ah, era curdo, era, não sabes que era curdo. Sim. De maneira que sofreu algumas consequências económicas graves. Pois. Por isso é que ela trabalhava na embaixada. Houve uma outra que foi para lá trabalhar. Bem, uma era casada com um empresário, um tipo jordano, que tinha negócios lá e tal, mas que andava para trás e para frente. Bom, antes tinham casa lá, mas também tinham casa na Jordânia. Depois havia uma. Ela foi para lá como bailarina ligeira. Bailarina ligeira? Tirei daí as interpretações todas que quiseres. Ok. Não... E ficou lá e casou com um iraquiano e viveu lá a vida inteira. Pronto. E finalmente havia outra, que era a que estava em piores situações económicas, que era uma que tinha... tinha ido para lá como empregada doméstica de um embaixador ou de um funcionário, de um diplomata belga, que tinha estado cá, que a tinha levado para lá, e depois lá casou com o cozinheiro, salvo erro, pronto, e ficou a viver lá. Essa já quase que não falava português. Falava assim uma coisa esquisita entre umas palavras de português, umas palavras de inglês, umas palavras de árabe. Era uma linguagem às vezes um bocado confusa. Mas essa tinha uma coisa muito engraçada. Quando se reuniam, levava grelos. Ah. Porque havia grelos lá na zona. Ela morava nos arredores. Sim. Ninguém comia e ela comia. Ele dava os grelos às outras sim. E as outras ficavam encantadas. Claro, claro, até um arrozinho de grelos tão bom. Eu essa perdi-lhe o rastro, eu fim ao cabo, acabei por. Não perdi o rastro, houve duas delas já faleceram. Aqui era a que trabalhava na embaixada, perdi-lhe o rastro, mas perdi o rastro. E essa também, essa depois. Porque a que esteve na embaixada ficou a trabalhar na embaixada mesmo depois de eu ter saído. Sim. Não havendo comunidade portuguesa, só havendo então essas quatro mulheres, quais eram então as funções por lá? Portanto, não era tanto. Ou seja, embaixada, funções diplomáticas não se limitam às comunidades portuguesas. Claro, mas, sim. Se limitam a isso. Sim. Não, havia funções, havia relacionamento político, havia relacionamento económico, os petróleos. Havia todas essas... Os que produtos, são as duas coisas ao mesmo tempo, é política e económica. Os produtos, a indústria farmacêutica, todos esses setores estavam interessados. A refinaria de Sines, ou como foi dito, estava essencialmente preparada para refinar um determinado tipo de crudo, que é o crudo que vem daquela zona. De maneira que tinham toda a vantagem em recomeçar esse tipo de coisas. Sim. Pode refinar outros tipos de crudo, aquele é que era o mais adequado. Mas havia essas conversas com o ministro do Petróleo, a indústria farmacêutica. Sim, porque a maior parte das pessoas não se apercebe a quantidade de petróleo que está nas coisas do dia-a-dia, não é? Pois. Até nas garrafas de água que temos aqui. Está um subproduto dele. Sim. Eu tento imaginar, e obviamente que a minha imaginação, provavelmente, ela é muito vasta, sim, mas provavelmente não é tão fidedigna como, de certeza, a experiência aqui do Luís, que é, o que é que acontece quando... um atentado terrorista ocorre. Qual é o papel de um... Primeira coisa é saber se por acaso há portugueses nas vítimas. Sim. Isso é a primeira preocupação, logo. Sim. E depois é informar. Informar o governo português, o que é que se passa, não só em relação à existência ou não, se houver vítimas, é preciso acompanhá-las. Sim, sim. Ali era pouco provável haver, exceto, mas esses estavam, exceto os militares que estavam ainda à Síria, mas esses tinham todo o sistema deles, não era preciso embaixada lá ir. Sim. Mas era isso, e era depois dar a informação sobre o que é isso, enfim, como é que tinha pedido, o que é que sabia. Mas faz-se através, essa informação faz-se através dos correspondentes jornalísticos que lá estão? Não. Essa informação é feita por nós, por isso é que eu andava em cima do telhado a montar a antena. Foi lá em Bagdá? Ainda por cima. Eu andava em cima do telhado a montar, mais que uma vez, em cima do telhado a montar a antena, era feito por telegramas encriptados, por sistema de cifra e tal. E comunicava para Lisboa e recebia para Lisboa via satélites. Ainda hoje? Hoje a embaixada está desativada, mas não sei, mas há muitos sítios que é via satélite. É sempre via satélite. Muitas coisas têm que ser via satélites, não há... Talvez é porque seja a mais segura, não é? Não é porque seja mais segura, é porque muitas vezes é a única forma de comunicação que tem a ser via satélite. Eu ali não tinha, nessa altura não tinha nenhuma forma de comunicação, nessa altura, quer dizer, até os americanos começarem a distribuir telefones portáteis, telemóveis... Sim. Com um número, que era um número de uma zona do estado de Nova Iorque, até chegar a essa fase, nós não tínhamos nenhuma forma de comunicar, nem com as capitais, nem entre nós, que não entre nós podíamos mandar um mensageiro, voltávamos aos tempos de um dia, mandávamos um mensageiro e tal, com as capitais só mesmo por... telegrafia, por ligações por satélite, faladas, orais ou por escrito. Okay. Preferência por escrito, porque... Dá era... menos asa... a interferências. Sim, exatamente. Eu agora estou a imaginar este podcast não tem assim muitos ouvintes, mas eu imagino alguém que tenha mais tendência para a teoria da conspiração pegar logo nessa pequena informação sobre os americanos darem telefones. Não, os americanos precisavam de comunicar. Sim. E que eles precisavam comunicar entre eles. Precisavam de comunicar com as diversas, os diversos ministérios que eles foram montando, e com as autoridades locais que eles foram instalando. Sim. E depois também precisavam de comunicar com os que eram representantes de países aliados, e depois até alargaram a não aliados, que eram aliados da NATO, mas que não tinham sido aliados em toda aquela operação. De maneira que distribuíam-nos uns telefones satélites com o número das zonas dos arredores de Nova Iorque, do estado de Nova Iorque, e pronto, e nós falávamos. Teoricamente devíamos pagar as chamadas mensalmente e depois eles desistiram. Desistiram? Desistiram, nunca. Acharam que era muito complicado, devem ter achado que era muito complicado. E depois já tinham perdido o rastro aos satélites, aos telefones que tinham distribuído. Devem ter distribuído milhares. E alguns para as pessoas erradas. Exato. Sim, imagino que sim. Essas coisas também é. Há sempre ali alguma pessoa que se vai ter a oportunidade para, não é? É? Sim. Ok, e então, depois dessa de Bagdá, posso só fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais pessoal? Tanta movimentação e depois passando por uma zona que, digamos, que não é a mais, não é propriamente um resort. Mas tinha muita areia. Ah, tinha. Isso sim. A nível familiar, havia a sua mulher ia sempre consigo? A minha mulher foi sempre comigo, e quando eu cheguei, quando eu lhe disse, vão-me nomear para Bagdá, esperando qual era a reação dela, ela olhou para mim e disse, Bagdá, deve ter uns tapetes giros e umas pratas. E pronto, e foi. E foi. E foi para Bagdá a seguir ao 11 de setembro. E teve lá até antes do começo da guerra. Foi a altura em que eu recebi instruções para evacuar a embaixada. Okay. Então evacuei, ela saiu de carro, eu ainda fiquei dois ou três dias, mas ela saiu de carro, levou os equipamentos de cifra e não sei o que mais, eu só fiquei com um telefonezinho satélite. Sim. E pronto, e lá foi, para a mãe, esperou por mim e a mãe, e pronto. Levou os equipamentos, quer dizer, levou uma série de coisas, eu fiquei com o material suficiente para comunicar. Sim, e ela levou uma quantidade de coisas no carro, que ninguém mexia no carro, matrículas diplomáticas, assim, mais, e com tudo selado, ela levou assim uma série de coisas que convinha não ficarem por lá, porque nunca sabia o que ia acontecer. Mandei que saiu para aí três dias antes de mim, depois encontramos em Amã, depois viemos para Lisboa. A seguir, quando os americanos entraram em Bagdá, aí 15 dias depois eu regressei para ver como é que estavam as coisas, e depois o ministro disse-me... O ministro português, é preciso alguém lá, e convém que seja alguém que já conheça os cantos à casa, pelo menos nos próximos meses, até eu nomear alguém. De maneira que vais para lá outra vez. E eu aí fui, mas aí a minha mulher não podia ir já, que isso foi a partir de certa altura, porque as condições de segurança não o permitiam. E isso foi, sem dúvida, a parte mais difícil para ela. Porque via as notícias, enfim, os média têm a tendência para empolar as coisas, via as notícias e era uma vez, na noite em que foram mortos os filhos do Saddam, ela telefonou-me, o que é que se passa? Mas eu estou a ver na televisão tracejantes e disparos, e está tudo a celebrar. Não se passa nada. Agora eu não posso estar aqui ao telefone, porque eu tinha que estar no jardim. É que elas não ficam lá em cima. Pois não, mas não se preocupe, não se passa nada, está tudo calmo, não está tudo na celebração. É esse tipo de deitoso, mas é só celebrações. Quando foi dos Jogos Olímpicos, salvo erro, em que o primeiro jogo de futebol da equipe nacional, da equipe portuguesa, foi contra o Iraque e perdemos, a celebração em Bagdá foi de tal ordem que não foi nada de propósito contra o... Eu não estava lá, eu tinha vindo e estava o meu substituto, o meu número 2, estava lá, e ele tinha ido jantar à casa do grego, e depois nós tínhamos guardas nessa altura de proteção, e os guardas diziam, deixem-se ficar em casa, ninguém sai dentro de casa agora, deixem isto para acalmar e tal. E quando acabou, descobriu-se que o capô de um dos carros... E um buraco. Ai. Porque ela foi para cima, mas não fica lá. Claro. E na descida, sim. Se anda na rua sem capacete, sim, entrar. E mesmo com capacete, pode entrar mesmo. De maneira que essa parte foi muito dura para ela. Sim. Foi bastante dura. Foi dura e, sobretudo, foi dura porque em vez dos tais 3 meses durou um ano e meio. Ou mais que isso. De maneira que... O panorama, então, nessa altura mudou um bocadinho, não é? Porque... Mudou bastante. Sim, estou a ser, estou a usar eufemismo. Mudou bastante. Porque, lá está, já não era uma coisa, não era bem uma coisa oficial, não é? Tinha o seu grau de oficialização, mas... Sim, nessa altura, houve ali uma altura em que nós não tínhamos assim, os americanos suspenderam os estatutos, as imunidades diplomáticas, porque queriam atingir determinadas embaixadas. Mas é que fizeram isso raso, suspenderam a todas. E depois, obviamente, tratavam algumas, éramos todos iguais, mas havia uns que eram mais iguais que outros. Tratavam alguns de outra maneira, e eu era daqueles que era bem tratado. Vá lá. Portugal era daqueles que era bem tratado, eu e outros que éramos bem tratados. Sim. Por isso é que tive lá rapidamente o telemóvel. Sim. As condições mudaram muito, mas continuámos a tentar, foram lá empresários portugueses, ou pelo menos 2 missões de empresários portugueses, 2 ou 3, para estabelecer contactos, para fazer negócios, mais uma vez, os petróleos, as farmacêuticas, a indústria de madeiras, Madeiras? Ah, ok. Produtos de madeira, contraplacados, essas coisas. Ah, pois sim, porque é preciso reconstruir também, não é? Pois. Construção civil, cimentos. Interessante. Essa gente foi lá ver quais eram as condições. Pois, lá está, é a oportunidade sempre de alguém. Aliás, é a oportunidade de ver se conseguem fazer negócios. Foi diferente, a situação era diferente, é óbvio. Passei a ter muros de cimento armado, barreiras de cimento armado à volta da embaixada, à volta da residência. Sim. Não sei, passei a andar de carros blindados, com não sei quantos guardas. Antes não havia essa... Não. Antes até eu saía à rua e engraxava os sapatos na rua. Não... A sério? Ah, que engraçado. Por lá está, uma pessoa não pensa nisso. Não, a primeira imagem de... Eu digo isto porque havia um engraxador que era um... Era preciso ter muita paciência, porque demorava muito tempo. Mas a gente chegava lá com os sapatos velhos, saía lá com os sapatos novos, que era aquilo lá. Sim, então, faz com calma, mas faz bem feito, fazia, não é? Bem feito. Sim. E eu tinha esse engraxador. Depois fiz lá uma vez e disse, não, estás feito pardo. Porque a esta hora já metade da população sabe que o representante de Portugal está aqui na esquina. De maneira que acabou isso. Pronto, e mudou muito, a minha vida mudou muito. Deixei de ir às compras, ir aos supermercados, passou a ser o cozinheiro que ia comprar. Houve alguma vez em que temeu pela sua segurança? Eu temei pela segurança, temia. Quer dizer, nunca me foi apontada nenhuma arma, mas... também passou a ser de mim, havia sempre aquele ambiente de... O meu quarto tinha uma parede, um vidro enorme, e eu encostei um colchão a tapar, além de ter ter colocado uma película quanto à fragmentação do vidro, ainda encostei um colchão enorme a tapar aquilo. E passei muitas noites debaixo da cama, quer dizer, de repente estava a dormir, ouvia tanto um barulho, e durante muito tempo dormia com a cabeça tapada. É uma questão psicológica, mas era a ideia de que podia ficar cego, okay, com os vidros. Então dormia com uma almofada a tapar a cara. Mas mais que uma vez que eu de repente saltava para o chão, para debaixo da cama, e deixava-me lá ficar. Por causa dos barulhos. Não sabia o que podia acontecer. Sim. E ali era menos provável que... Quer dizer, que se houvesse alguma coisa, caia em cima da cama, não caia em cima de mim. Sim, ao menos amortecia, não é? Ao menos amortecia. Mas isso, houve várias coisas assim, desse género, mas não... Muitas vezes tive que... Quer dizer, tinha que fazer coisas, tinha que ultrapassar os meus medos. Como, por exemplo... Não, tinha que ir a sítios em que eu sabia que era perigoso. E era engolir e ir. Tinha que ir mesmo. Eu estava lá para trabalhar, não estava para... Sim. E nessa altura tinha as tais três... Sentia que ainda tinha as tais três pessoas. Não, nessa altura já não tinha. Pois. Aí deixei de ter. Pois. Aí deixei de ter, porque ele desapareceu. Deixei de ter. Aí deixei de ter qualquer proteção, exceto a proteção que eu arranjava. Primeiro arranjei uns tipos para me ajudarem. O guarda da casa. E depois arranjei depois, passados uns meses, mandaram-me de cá do grupo de operações especiais da polícia, 16 pessoas. E então, teve lá quanto tempo extra? Extra não foi, ele não contou como extra. Pois. Até porque quem me disse isso, vais para lá 3 meses, era um ministro, entretanto esse ministro caiu. Mas passou a ser outro. Sim. Mas acabei por estar, eu fui para lá em junho, e acabei por ficar até dezembro do ano seguinte. Sim. Ou foi um ano e meio. E a seguir? Qual foi o... A seguir fui para a Croácia. Ah! Já tinha passado a fase da Guerra Civil. Sim. Era que... Sim. Era complicado em muitas coisas, mas... já tinha passado isso. Depois de Bagdá também, eu imagino que alguma coisa pareça... Como diz o outro, peanuts, não é? Era um bocado. Mas tive que reaprender a dormir em cima da cama. Pois, sim. E deixar de ter... De entrar... Porque eu, de facto, não o reconhecendo, quer dizer... Isso não é reconhecido, infelizmente, ainda. Mas as situações em que nós estamos cria, de facto, um certo traumatismo pós-traumático. Síndrome pós-traumático. Síndrome pós-traumático. Sim. E eu durante tempos tinha, quer dizer, a cena mais, quer dizer, havia a história de não passar por cima de um plástico. Vi um carro parado, um caminhão parado e contraía-me todo. Mas a cena mais ridícula foi eu estar na embaixada, no primeiro dia que estava na embaixada tenho que te explicar uma coisa antes. Quando havia uma explosão em Bagdá, a primeira coisa que se fazia era olhar para o relógio. Para o relógio? Sim, porque se a explosão fosse à hora certa, às 11, ao meio-dia, era uma explosão controlada. Controlada. Os americanos procediam a explosões de paióis a horas certas, de armamento encontrado a hora. Nem que a gente sabia isso. Em Zagreb, não sei se reparou, não sei se estive em Zagreb, se tivesse a oportunidade, não. Há um canhão que dispara ao meio-dia. E eu estava no gabinete, que era da altura da embaixada do outro sítio, era na praça principal, e eu ouço o canhão ao meio-dia. Quando eu vi o canhão ao meio-dia, olhei para o relógio. Meio-dia? Isso, meio-dia. E por isso, aqui não há explosões controladas. E quando eu, por ela, estava debaixo da secretária, o coração ia-me saindo para a boca. Uma situação até que, calma, depois de repente isto passa-se tudo em segundos. E depois também, peraí, eu li uma coisa sobre um canhão que dispara ao meio-dia. Depois habituei-me que o canhão disparava ao meio-dia. Claro, mas houve aquele momento. Mas naquela primeira vez, sim, eu entrei perfeitamente em pânico. Creio. Porque havia uma explosão controlada no sítio onde não devia haver explosões controladas. Não era suposto haver explosões controladas. Sim, sim, sim. Pois, sim, eu imagino que alguém deixava cair um prato e... Não, isso não era, mas havia coisas que... Sobretudo, assim... São coisas muito mínimas, mas que... Mesmo mínimas, havia coisas que... Que nos fazem lembrar. De repente eu entrava... Tive uma... Há um antigo campo de concentração, campo de solidariedade e de morte, da Segunda Guerra Mundial, na Croácia. E havia uma cerimónia que se deu pouco tempo depois, uma cerimónia anual. E estávamos todos lá em fila indiana, com os ramos de flores, diversos embaixadores, gente, etc. Numa zona descampada. E era a primeira vez que eu estava num descampado. E falou não sei se falou o cardeal, se falou um bispo, um católico, falou mais não sei quem, e a certa altura falou o imã. Eu ia ouvindo aquilo em croata. Não percebi nada. Ouvia quem era a apresentação de quem era, e de repente ouço aquela frase normal do Corão, e quase que mergulhava, não é? Porque foi de repente, sim, a mesma coisa, a mesma, sim, sensação, e por isso, não, isto é o imã, eu disse, suposto. Sim, sim. Mas a primeira reação foi de terror. Sim. E de autoproteção. Sim, é? Exatamente, sim, sim. O instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, aquilo tocou cá num sítio qualquer, mas depois, nas vezes seguintes, já nem sequer. Já fiz isso mais não sei quantas vezes, já tinha passado. Mas aquela foi a primeira vez. E de facto foi a primeira vez que eu estive em terreno descampado, sem proteção à volta, sem não sei quantos tipos, todos os tipos. Sim, sem paredes, não é? Sem paredes e sem pessoas a protegerem-me com. E depois da Croácia? Fui para Cuba. Para Cuba? Também já, ainda como embaixador? Sim, ainda continuo a embaixar. Eu imagino que a sua mulher já foi. Já e para a Croácia coisa. Também foi. Não, para a Croácia também foi. Sim, não, sim, sim. Não. É para... Em que altura é que teve em Cuba? Tive de 2008 a 2013. Então, logo, tive na fase em que o Raul Castro era presidente interino e depois na fase em que ele passou a ser presidente mesmo. Sim. E o Fidel Castro tinha... Tinha abandonado todos os cargos políticos, saudade, partido, isso tudo. Ah, ok, ok. Era só um pensador que escrevia umas coisas. Sim, sim. Mas imagino que ainda influenciar muito. Ah, sim, sim, sim. Não estou... E qual é então... Porque eu imagino que a América Latina também tenha uma forma muito diferente de lidar com a parte política, não é? Porque eu imagino que seja igualmente emotiva nesse aspecto. Cuba... Vamos ver. Cuba não foi fácil em termos de relacionamento com o poder político. É um regime que é muito opaco. Eu tinha mais acesso aos ministros iraquianos no tempo do Saddam Hussein do que tinha aos ministros cubanos. Mal. Apesar das grandes relações históricas entre nós e tal, não? E mais, era mais fácil com os outros com eles. Bem, com os croatas isso era... O croata, um sábado, em Zagreb, durante a manhã, se tiver sol, encontra metade do governo. Mas é que vai para ali, pelas planadas, e conversa com o ministro de defesa, conversa com... Se eles forem dali, da zona, bem, se eles forem da costa, vão para a costa. Se forem da zona, encontra ali uma quantidade de gente. O presidente da república, eu encontrava, não sei se era todos os sábados ou domingos, golfe, dizíamos adeus um ao outro. Pronto. De maneira que eles vão cá para fora e tal. Mas era fácil contactos com eles todos. Cuba era complicado, era muito complicado. Era muito difícil, era uma cidade muito... É um regime político muito opaco. Depois, os cubanos também são outra coisa. Ao mesmo tempo, os cubanos são outra coisa. Sim. São expansivos, abertos. Agora... É um bocado difícil a gente... Quer dizer, para já, ou se estão ligados às estruturas de poder, não falam. Não falam, ou falam só o... Aquilo que lhes interessa. Aquilo que vai lá no livrinho, acredito. Mas, ao mesmo tempo, são muito simpáticos e muito abertos. Pois, são afáveis, não é? São muito afáveis. São assim, naturalmente, são muito assim, são afáveis, são... E quando as pessoas sabiam que... Quando sabiam que teve em Boston? Eles se faziam alguma coisa, os cubanos? Se havia alguma mudança de... Nossa, quando eu estava... Enquanto, ao contrário, há muitos mitos. Enquanto eu estive em Cuba, havia por dia 4 voos diretos para de Havana para os Estados Unidos, para Miami. Não eram companhias oficiais, eram voos charter. Eram companhias de charter, mas que faziam voos regulares 4 vezes por dia. Quem é que voava nisso, no princípio? Voavam os cubanos residentes nos Estados Unidos, que vinham de férias e voltavam. Podiam voar alguns cubanos e voavam os membros do corpo diplomático. Podíamos voar à vontade nesses voos. Eu estive lá 4 anos e meio. Isso foi assim para aí nos primeiros 2 anos e meio. Nos últimos 2 anos, voava toda a gente. O meu motorista foi de férias para os Estados Unidos. O cozinheiro, porque deixou de haver a necessidade da autorização de voo, desde que se conseguisse o passaporte, já não fazia. Mas é que isso foi uma mudança bastante importante para eles. Eles sabiam perfeitamente... Não havia essa... Não, e havia excursões culturais, eles tinham que vir, por causa do embargo, eles tinham que vir, digamos, sobre uma capa, ou de uma excursão de cariz cultural, religioso, eu acho que às vezes de solidariedade social, aquelas relações people to people, mas cultural e religioso podiam, e de assistência podiam. E vinha gente fazer, quer dizer, dos museus e colecionadores iam lá ver arte e comprar arte. Não podiam comprar. Não podiam? Não. Mas vinham ver e... Depois, obviamente, muitos deles compravam por outros meios. Mas estavam lá sempre cheios fartei-me de conhecer gente, alguns que nem sequer sabia quem eram. Quer dizer, lembro-me uma vez de ter conhecido, ficado ao lado de uma senhora com quem conversei muito e tal, tal. Eu também tinha muita arte, e ela, tinha alguma, quer dizer. E ela falou-me de diversos artistas, eu falei de alguns artistas cubanos, alguns pintores cubanos que gostava, coisas desse género. E depois um dia estava a ver uma revista e descobri que a senhora que era uma colecionadora com coisas... Um portfólio. De não sei quantos milhões. Ai, Jesus. E olha a minha amiga, afinal. Sim. Eu pensava que estávamos na mesma classe, mas não. Não. Essas pessoas têm a tendência para se esconderem. Ela está noutra liga, não é a minha. E qual foi a lição tirada disso? Portanto, houve uma... Diz então que a nível político era muito mais opaco. Eu imagino que em Bagdá era... Em Bagdá, no tempo do Saddam Hussein, sim, era mais aberto e mais fácil os contactos com os membros do governo. Sim. Não quer dizer que eles nos dissessem muitas coisas. Pois, mas a nível relativo... Mas fazia-se relações pessoais. Contactava-se, falava-se. Eu lembro de um diretor-geral, de um ministro... Mas o diretor-geral tinha estado acompanhado do ministro num encontro em Nova Iorque com o ministro iraquiano e o outro dizia, mas pelos vistos tens uma grande relação com o ministro. Ele disse logo que foi o primeiro diplomata que ele conheceu, foste tu, e que não estás e que já jantou em tua, uma pessoa em tua casa, na residência, e disse, pá, enganou-se, mas não foi na minha, está bem. Mas pronto. Mas fica honrado por me ter confundido. Mas ele sabia perfeitamente quem eu era. Sim. Confundiu, foi o local do almoço. E às vezes havia coisas engraçadas. Uma vez numa conversa com ele, ele não estava só, estava com o espanhol, eu e mais não sei quem, não sei se o grego. Estávamos numa reunião com ele. E ele, a certa altura, diz, sim, porque há gente que acha ou avalia-nos assim, assim. E disse uma frase. E eu não reagi. Mas quando saí, disse, estamos a ser escutados. Aquela frase foi o que disse na última reunião. Temos que ver como é que está a ser, estamos a ser escutados. Aquela frase, porque ele fez questão e disse-o com um sorriso, nitidamente, quase provocatório. Sim, sim, sim. Para ver se alguém caía. E disse, aquilo foi o que eu disse, e não era uma coisinha de duas ou três palavras, era uma frase mais ou menos composta e tal. E estamos a ser escutados, por ter cuidado. Não sei se ele se não estava a avisar disso ou o que é que era, mas de qualquer maneira disse isso. Agora, disse isso. Com esses tínhamos contactos relativamente fáceis. Pedia uma audiência. Não havia entraves. Pedia uma audiência com o ministro de Petróleo, ele dava uma audiência, no espaço dentro daquela semana. Cuba podia demorar meses. Meses. Mas porquê que havia assim tanto... Não sei. É um bocado a prática deles. Era cultural até, se calhar. Se calhar, não sei. Cultural, uma cultura mais ideológica que outra coisa. Sim, lá está. Era aquilo que eu estava a dizer, não é? Um bocadinho também mais emocional. É, tem aqui mais uma cultura mais ideológica, tem pressão, do que qualquer outra coisa. Mas pronto, era uma... Foi também uma experiência interessante. E depois de Cuba? E depois de Cuba aconteceu uma coisa grave, que foi fazer 65 anos. Ah! E a lei dizia, na altura, que quando se chegava aos 65 anos, acabava-se o serviço externo e regressava-se a Lisboa. Sim, sim. Foi o que aconteceu. Mas não acaba a carreira. Não, eu regressei a Lisboa e podia-me ter reformado na altura, não tinha problema nenhum nisso, estava dentro da lei, mas desafiaram-me por umas coisas e tal, e eu alinhei... quer dizer, eu tenho uma certa dificuldade recusar um desafio. De maneira que desafiaram para umas coisas e eu, pronto, fui ficando, fui fazendo. Sim. E continuo a fazer. Agora já estou jubilado, mas como a jubilação implica uma certa ligação ao Ministério e ao Ministro, o ministro pode-nos nomear, e o ministro continua-me a nomear para coisas. É, ok. E eu vou fazendo. Sim. Agora todas na mesma área, claro, são todas questões relacionadas, mas eu vou fazendo trabalho. Só para terminar, porque eu sei que se eu não fizer esta pergunta, eu sei que vou receber uns quantos e-mails a dizer porque é que não perguntaste sobre isto, que é uma coisa que, de facto, foi mediatizada muitas vezes e eu penso que de forma muito errada, que é a imunidade diplomática. Por muitas vezes, utilizadas em filmes para fazer com que o vilão da história seja difícil de alcançar. Para já, para que é que serve? A imunidade diplomática serve para uma coisa. Digamos que a ver pelas origens. O diplomata é um representante, um defensor dos interesses do Estado. E é um mensageiro. A primeira coisa foi proteger o mensageiro de ser degolado quando a mensagem não era agradável. Okay. Não, sim, para não matar o mensageiro. Não matar o mensageiro. Sim. A origem da imunidade diplomática é isso, é dar ao diplomata determinado tipo de condições para poder exercer a sua profissão. E essas condições, a imunidade não salva ninguém, nem se cometer um crime grave, está na mesma sujeita às leis. Agora, o levantamento da imunidade tem que ser decidida pelo Ministério de Origem. Se o vilão cometeu um crime na ordem da espionagem, o Ministério de Origem não vai dizer sim, não vai levantar a imunidade. Se o vilão teve um acidente de viação e é um país onde ele pode ser maltratado por isso, se calhar também não. Agora, se ele assassinou alguém, não sei quantos ministérios é que dirão... Começam a lavar as mãos, não é? Quer dizer, quem é que lavam as mãos disso? Pois. Mas a imunidade serve para isso. Ocasionalmente, além das histórias dos filmes que aparecem, ocasionalmente há um caso ou outro em que se põe a questão da imunidade diplomática. A imunidade serve para proteger a pessoa, serve para proteger o edifício, serve para proteger as comunicações. Eu tinha imunidade e a mala diplomática tinha imunidade. Não podia ser violada. Mas é isso que serve a imunidade diplomática. Não, não é para proteger das maldades, claro, que nós estamos sujeitos, claro, na mesma ao cumprimento das leis locais. Por vezes podemos fugir um bocado a isso e tal, mas estamos sujeitos ao cumprimento das leis locais. Não, é para o exercício da nossa função. A imunidade serve para o exercício da nossa função. Já encontrou alguma lei que fosse, vá, digamos, culturalmente, em comparação com a nossa? Não, não é duvidosa, mas a nível, tipo, caricato? Já. Porque esta lei existe. Já. Bem, para já tem uma que me choca. Qualquer lei que contenha, qualquer país que contenha uma lei que inclui a pena de morte, para mim, revolta. Bem, tem a lei de morte. Agora, as leis, digamos, a formulação mais estranha que eu vi em toda a minha carreira diplomática era uma coisa que existia no Iraque no tempo de Saddam Hussein, que eram as chamadas leis secretas. Leis secretas. Sim. Eram leis, mas eram secretas. Logo, ninguém podia, quer dizer, não pode nunca invocar o desconhecimento da lei, porque a lei é pública. Exato. Ali, se não cumprisse a lei secreta, cometia um crime. Se soubesse da lei secreta, era um crime. Cometia outro crime. Então, mas quem é que sabia as leis secretas? Quem as fazia? que é como quem diz, sabia o Saddam Hussein e sabia bem meio dúzia deles que andavam à volta dele. Sim. O Tariq Aziz, assim, aqueles mais amigos. Ok. Sabiam das leis secretas. Sim. Os outros não sabiam das leis secretas. Esse conceito de lei secreta, de facto, juridicamente, foi a coisa que mais confusão era conveniente me, mais, para mais confusão me fez. Sim. Pois, mas lá está, era conveniente para certas pessoas? Pois, era conveniente para esses poderes. Mas, exato. Mas então, o Luís sabia que havia leis secretas, mas não sabia quais eram. Não sabia quais eram. Nem se sabe ainda. Nem se sabe. Não sei se algum agora anda para aí investigar a legislação. Pois, se calhar sabe. Nem sei se essas leis secretas estavam escritas em alguns. Pois, quer dizer, publicadas em Diário da República não estavam. Mas como é que era? Mas havia leis secretas. Era um conceito de leis secretas que, pronto. E agora mesmo, só mesmo para terminar, que isto tem sido bastante rico, aliás, com uma experiência destas tão internacional e tão em locais tão interessantes, ao longo desta carreira diplomática toda e ainda hoje em dia, porque, como disse, não consegue parar, eu percebo esse sentimento perfeitamente, o que é que o puxou até os dias de hoje? Fui tendo desafios, coisas que me interessavam e ia. Pagava Sim. mais de um e ia ficando... Portanto, ia-se mantendo entretido. Não era ainda mais que entretido, era desafiável fazer mais umas coisas e tal, e fui ficando. Mas olha, deixa-me aproveitar uma coisa. Agora, já agora para desfazer, porque agora com a história das imunidades lembro-me de outras ideias feitas. Okay. Que é a história das remunerações dos diplomatas, que os diplomatas ganham fortunas. Isso é completamente mentira. Sim. O diplomata ganha o meu ordenado como diplomata no estrangeiro, é igual ao que ganha em Lisboa. Está no Diário da República, sai, com várias categorias. Pois o que há é, no estrangeiro, subsídios destinados ao exercício de funções. Okay. Imagino que o meu ordenado como secretário de embaixada eram, acho que era para aí 950 €. Ou para Nova Iorque, com 950 €, o que é que eu faço em Nova Iorque? Compro um café, talvez. Não faço nada. Mas eu sou suposto ter uma casa, sou suposto ter uma casa onde recebo pessoas, sou suposto convidar os colegas e outros para almoçar, ou para jantar, ou para não sei o quê. Para isso eu preciso ter um subsídio para ter uma casa decente, preciso ter um subsídio para fazer representação. Isso que, de repente, aparece em alguns jornais, diplomatas ganham mais do que Marcelo, não ganha nada. E sobretudo, a maior parte desses subsídios são-nos pagos como reembolso de despesas que fizemos. Ah, ok. A educação das crianças. Nós andamos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, mudamos de casa, de ambiente, de país, de língua, podemos mudar disso tudo. Não tenho. Mas imagino que tenho 3 filhos. Ah, sim. Tenho isso metendo numa escola. E onde é que eu estou? Estou num país de língua francesa, meto numa escola francesa, a seguir mandam-me para um país de inglês, de língua inglesa, o que é que eu faço? Tenho que descobrir uma escola de língua francesa que obviamente vai ser mais cara, para meter as crianças. Há todas essas coisas que as pessoas não pensam, só pensam no croquete, esquecem-se disso. E depois, enfim, a dificuldade que é, nós que somos adultos e somos profissionais e que estamos envolvidos nisso, o profissional, sabe que vai ter que reconstituir toda uma rede de contactos. Mas o cônjuge também vai ter que reconstituir uma rede de contactos e não tem nenhum envolvimento profissional nisso. Pois. As crianças vão ter que reconstituir uma rede de contactos. E eu só vou-lhe contar uma história curta. Há um colega meu que estava, na mesma altura que eu, colocado em Nova Iorque, tinha 2 filhos num colégio. Num colégio de uma escola católica, na zona onde ele morava, que era, obviamente, com 2 filhos, tinha que morar fora da cidade, né? Longe, tinha que vir, porque ele dizia, no país profundo. Tinha a vantagem que era o único que chegava à missão com o New York Times todo lido. Tinha o comboio para ler. Esse, a certa altura, vai ser colocado num país qualquer, na Austrália. E organizou uma festa de despedida, os filhos anunciaram que se iam embora e tal, depois aquilo foi-se protelando, E o Israel Turo, o ministro, disse, então você vai fazer, vou para tal parte, não vai nada, você vai ficar aqui, eu vou renovar a sua estadia aqui, porque eu preciso de si aqui. E os filhos, a certa altura, disse, ó pai, nós estamos-nos a chamar mentirosos. E ele teve que ir à escola explicar que aquelas crianças, seus filhos, não eram mentirosos. Ele era um diplomata e ia para onde o país dele mandava. E tinha dito que ia para um certo país e de repente mudaram de ideias. E quando mudaram de ideias, eles tiveram que ficar cá. Isso afeta as crianças. As crianças mudam-se. São muitas vezes mudadas a meio do curso. A meio do curso? Sim, nós muitas vezes somos transferidos. Há uma tendência para acreditar que é tudo... Para nos transferir por altura do verão. Mas às vezes não é. Okay. Às vezes não está à altura. E das duas, uma. Ou vai o pai ou a mãe, o que é diplomata profissional, nessa época, fica o outro para trás com as crianças. Em casa, tem que alugar uma casa, não pode ficar na casa. Ou as crianças vão também. E perdem meio ano, perdem um ano de escolaridade, têm que se adaptar a outras coisas. Nérica, é muito interessante. É uma profissão muito enriquecedora no plano intelectual, mas no plano monetário não pensem que é enriquecedora. Sim, sim. E sobretudo, requer muito esforço, muito sacrifício, sobretudo, não apenas do diplomata, mas sobretudo da família, do cônjuge e das crianças. Muito sacrifício e muito esforço de adaptação. E isso as pessoas não esquecem isso. Não têm essa a noção do quanto custa... Imagine-se, de repente vai para o Iraque sim, e a seguir cria a sua rede de amigos e tal, e de amigos, e depois diz, Austrália. É uma vida que também há sempre aquela coisa de, vai, alguma inconsistência, não é? Também porque... Sim, a gente está sempre a mudar, está sempre a reconstruir a vida o tempo todo. E aqueles amigos de longa data que temos cá, muitas vezes perdemos, chegamos. Eu, da última vez, saí, tive 12 anos seguidos, ou 13 anos seguidos fora. Aqueles meus amigos que eu tinha cá, que eu via uma vez por ano, um dia, dois dias, três dias, seguimos caminhos diferentes. Quando voltei, tive que reconstruir a rede de amigos, sendo que agora espero que fiquem. Sim, porque eu não tenciono para mais lá nenhum. Luís, muitíssimo obrigada. Nada. Isto foi ótimo. Um prazer. Espero que tenha alguma utilidade. Ah, sim, sim, sim. Espero que tenham gostado. Se querem saber o que Luís Barreiros faz hoje em dia, ele é chefe da delegação portuguesa junto da International Holocaust Remembrance Alliance. Já agora, para nos contactarem, e estamos sempre à procura de novos convidados, contactem-nos por e-mail no polpodcast@gmail.com ou pela página de Facebook de Polo Podcast. A captação, tratamento de som e fotografia foram realizados pelo José Garcia no Estúdio Q. O jingle do podcast é composto e tocado por Miguel Nicolau. As ilustrações dos nossos convidados são desenhadas pela Joana Rolo. E esta voz que estão a ouvir é da Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.